Mais de la Siranda, voix une. Siranda, prosez-y la douce. Abrir os olhos e os braços. Siranda, pra virem os barcos. Vem que vai balançar com todos. Ela e ele, la la e la la, e ela e ele, la la e la la e.